Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antenweb. Hoje é domingo, dia 18 de dezembro de 2011, e eu ontem não dei por equívoco as minhas despedidas. E peço já desculpa por essa minha falha, mas fica então aqui a correção e a anotação de que me dei conta depois dessa minha falha. Ora, vamos dedicar-nos hoje à segunda parte da composição de Michael Oldfield de 1973, numa intervenção que, tal como ontem também disse, é única. Vamos ouvir a segunda parte desta obra, toda ela instrumental, e que tem de facto uma composição, uma organização lindíssima e muito harmoniosa. Vamos ouvir então esta segunda obra esta segunda parte da obra de 1973, que dá pelo nome de The Tumular Bells, Mike Oldfield. Da minha parte por hoje é tudo. Volto no próximo sábado para mais uma edição então deste espaço radiofónico, que é o Nota 7, aqui no canal 2 da sua Rádio Antenweb. Oh,